feel now. Don't try to set my soul on fire, start controlling your desire. Let me breathe. Don't try to burst your protection, keep up with your perfection. Don't lose it now. If it gets too hard to understand, I'll make it easy to comprehend. A shadow in my heart. Oh, there's nothing left for me to say anymore. Oh, don't try to search a reason why it's gone. Oh, 'cause you know I won't shed a tear for you. Nothing left to say. Também já tem uma nova música, chama-se Bad Boy e está na internet para quem o quiser ouvir. Ficamos então aqui e agora, neste preciso momento, com Bad Boy. Coming up, right. O tema Standing on the Sun, de Beyoncé, já está disponível para quem o quiser ouvir. O tema foi ouvido pela primeira vez na campanha de verão da marca de roupa H&M, da qual a cantora norte-americana foi protagonista, e agora vai poder ouvi-lo no Motivação. I'm contou com a presença de Alicia Keys, que atuou na passada sexta-feira no Mel Arena, mas antes ainda passou a tarde pela bela praia da Costa da Caparica. E agora ficamos com o New Day de Alicia Keys. Basicamente um programa de apresentação de novos temas, mas ainda há tempo para ouvir uma artista portuguesa, a Márcia, com o tema Para Quem Quer. Tanta coisa que o meu corpo arrasta e tinge apardecendo. Cada ruga que em meu rosto rasga e é minha para sempre. que eu não sei apagar, ainda as que ganhei. Agora chegamos mesmo ao fim de mais uma motivação e para a despedida ficamos com o tema Isto do Amor, de João Pedro Paes. Até ao próximo programa. Tremer o chão, na parede um quadro desenhado à mão. Guardo a fotografia onde tu sorris, uma muito antiga. Pareces feliz. Fora da estante está um livro teu, tantas vezes lido, arde até ao fim. O sol já vai baixo. É o entardecer. traz a paisagem calma. É um caso estranho. Sei bem o que dou. Não sei o que tenho. Quero te provar que nunca te minto. Mm-hmm.